Gênesis capítulo 10, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Helbote-ir e Calá. Irmão, eu quero te dizer que o que eu vou compartilhar com você aqui não é fruto do meu conhecimento. Eu não sou um profundo conhecedor de grego, de hebraico, de Bíblia, não sou. Não sou um profundo conhecedor do Oriente Médio ou das coisas que estão acontecendo, não sou. Mas Deus desejou revelar a nós algumas coisas e foi entregando nas minhas mãos algumas. E o texto que lemos trata exatamente de tudo que está acontecendo. Começamos a falar sobre isso na quinta-feira passada. Trata do princípio de todas as coisas que estamos vendo acontecendo no nosso meio. Na semana passada, o Senhor nos trouxe aquela palavra em que vimos claramente a linhagem a partir de Abraão, a linhagem de Isaac e a linhagem de Ismael. E o que Deus tem planejado em toda a história e o que está acontecendo até hoje por causa destas duas linhagens e o projeto, o plano de Deus no meio do povo de Israel e da sua igreja. Vimos que a igreja não é a substituição de Israel, a igreja é Israel. Estudamos em Romanos 11 que a igreja é Israel. A igreja foi enxertada na raiz que Paulo chama de uma forma muito clara de Israel. Vimos também que o Senhor usa uma estratégia de cegar o nosso entendimento, bloquear o nosso coração para revelar a outros alguns dos seus mistérios. O Senhor fez isso com Israel, por isso nós, gentios, fomos alcançados. Somos devedores em amor a Israel. Por isso precisamos orar e abençoar Israel, compreender as coisas que estão acontecendo. E nessa noite o Senhor nos traz mais uma faceta das infinitas facetas da história de Deus com o ser humano. E lemos um relato do início da vida de Nimrod, um homem que foi neto de Noé, filho de Cão. Nimrod era neto de Noé. Deus havia destruído toda a humanidade, toda a terra, por causa da maldade dos homens. No capítulo 6 de Gênesis, você vê isso claramente. Deus já não suportava mais a maldade dos homens, decidiu enviar o dilúvio, separou Noé, separou sua família, e de Noé sai, da linhagem de Noé, de Cão, sai este homem chamado Nimrod, que se colocou diante dos homens como o poderoso, foi ele, poderoso caçador diante da face do Senhor. E a palavra do Senhor deixa bem claro que o princípio do seu reino foi Babel. Diga comigo, Babel. Desta mesma forma, saiu ele para edificar a Assíria e edificou Nínive. Quem lembra-se de Nínive? Lembram-se da cidade de Nínive? Exatamente. Está aí o início de todas estas coisas que vamos estudar nesta noite. No capítulo 11 de Gênesis, há um relato muito sucinto, muito pequeno, mas muito claro, de um episódio da humanidade que estabelece um divisor de águas, um marco na história do homem. Ora, a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Fizeram uma torre, edificaram uma torre com betume, cal e pedra, e declararam, versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aquele povo, liderado por Nimrod, decidiu construir uma torre com um propósito específico. Nós queremos levantar o nosso nome e colocar o nosso nome acima de todo nome na face da terra. Desejaram o mesmo que Satanás desejou, ou Lúcifer desejou no céu. Eu quero o meu nome acima do nome do poderoso. E, na verdade, quando estudamos a história desse povo, não precisamos nos aprofundar muito para entendermos que esse povo vinha com um trauma muito violento. Esse povo ouvia as histórias e todas as religiões, todas as seitas, relatam, às vezes com outros nomes, com outras cores, mas relatam o episódio do dilúvio. Como uma maldição dos deuses sobre a terra, como a mão destruidora de Deus sobre a terra. Então aquele povo era um povo já traumatizado com uma história, a história do dilúvio. Certamente foram induzidos a edificar uma torre, também com o pensamento de, lá no alto, não haverá dilúvio que nos alcance e nos destrua. A essência dessas atitudes de Nimrod e todo aquele povo é, nós somos os poderosos. Como nós, não há ninguém na face da terra. Vem o Senhor e desfaz todo esse projeto. Estudamos a história, eu fui estudar sobre a história da Torre de Babel e os historiadores relatam que aconteceu uma grande catástrofe. Não foi apenas a língua que se tornou confusa e os homens abandonaram a construção. Os historiadores confirmam que houve uma grande catástrofe e aquela torre veio ao chão. E junto com os homens, falando línguas distintas, diferentes, não se compreendendo, Deus espalhou aquele povo pela terra e desfez aquele intento de levantarem uma torre para serem poderosos. Desde aí, o início de Babel, a torre era uma declaração de domínio, de território, de poder. De nós alcançamos, de nós podemos, de nós entramos nos céus e nós dominamos os céus. Sempre foi esta realidade a declaração de uma torre. Nimrod foi um homem que, com seu império, com seu poder, edificou uma civilização ou deu início a uma civilização chamada civilização da Babilônia. Babel é uma palavra hebraica que significa confusão, e Babilônia se tornou a cidade de expressão da confusão em todos os níveis que podemos estudar nessa terra, sobretudo no que diz respeito ao mundo espiritual. Todos os deuses, todos os cultos, todas as profanações que podemos estudar, nós as localizaremos em Babilônia. Babilônia é exatamente o lugar que fica na Mesopotâmia, um lugar onde milhares de deuses eram cultuados, mas Deus Yahvé não era cultuado. Ali na Mesopotâmia, Deus fala a um homem chamado Abraão e diz a ele, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que vou lhe mostrar. E Abraão creu. Quando lemos lá no Novo Testamento a ênfase, a fé de Abraão, nós vemos que Deus honra Abraão porque ele creu na promessa, creu num Deus que ninguém conhecia, creu num único Deus, começou, instalou em toda a terra o culto a um só Deus. A teocracia, o culto a um só Deus. O culto a Deus, a honra a Deus, serviço a Deus, o Deus vivo, o errado, o Jeová, o Adonai, o nome que compreendemos aqui como Deus único e poderoso. Abraão sai desse lugar, mas Babel continua, a Babilônia continua. E a Babilônia é chamada de terra de Caldeus, em Ezequiel capítulo 12 nós podemos estudar isso, conhecida como terra de Sinear, Gênesis 11, capítulo 11, versículo 2. Em Jeremias nós vemos como terra de Merataim, Isaías 21, versículo 9. Caiu Babilônia, todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem quebradas no chão. Eu quero que você vá raciocinando e acomodando cada ponto desta ministração no lugar certo para você formar esse ensinamento, para você montar todo esse ensinamento na tua mente. Primeiro, nós vimos que Nimrod desejou edificar uma torre como um marco do seu poder, do seu domínio, da sua capacidade pessoal. Aquele povo, não, nós podemos, nós teremos um nome, ninguém será contra nós, nós seremos poderosos. E o marco disso era a torre. Deus vem, cancela. Muito bem, Nimrod continuou nos seus intentos, apesar da torre, o projeto da torre ter sido desfeito. Nimrod continuou edificando esta civilização, este lugar chamado Babilônia, onde nós vemos o início de toda a idolatria.